Ó Deus, dá ao rei a tua justiça, ao filho que traz paz ao coração. Ele julgará com eterna bondade os aflitos, os pobres, com compaixão. Rei de justiça, vem nos salvar, como a chuva vem nos umedecer. Em ti, Senhor, vamos confiar, teu nome é bendito, vamos louvar. Nos montes a paz reinará, florescerá em ti. As nações se prostrarão, te servirão, ó Rei, aqui. Rei de justiça, vem nos salvar, como a chuva vem nos umedecer. Teu nome é bendito, vamos louvar. E quando clama o necessitado, teu amor vem, Senhor, nos alcança. Teu sangue precioso, nossa salvar, como a chuva vem nos umedecer. Em ti, Senhor, vamos confiar, teu nome é bendito, vamos louvar. História. Essas letras evocam a mensagem poderosa e esperançosa dos Salmos, refletindo a justiça e o amor de Deus, adequadas para um ambiente de adoração íntima.